só papo reto, tá? Mano, vê se se acostuma porque eu não te devo porra nenhuma, vivência e postura, cada um com a sua. Só não se assusta quando faz a curva, se é dia de sol, se é dia de chuva, ainda é a mesma batida. Claro que eu amo essa vida, vivi pra satisfação com um olhar, porque eu tô com a bandida muito linda, muito bela. Não é daqui, mas adoro o peão na favela, que é minha atenção só pra ela. E joga a bunda pro ar pra me hipnotizar, se escutar o batidão do Mandela. Eu já desci becos e vi ela, sorri em alto olhando da janela, em pilotar uma saveira amarela, casaco piscina na área dos pela. Tudo que eu quero, ela quer me dar. Deu senha do cartão, sem limite, pá. Gasta como eu quiser, cê quer me comprar? Só que eu não tô à venda se tu te formar. Que a jogadora é cara, mas não perde a alma. Em troca dessas palmas, mana, que ninguém te salva. Mana, que ninguém enxerga um palma. Frente do nariz, diz quem tava lá quando cê tava por um triz. Difícil é manter calma, vivendo na selva onde o ódio impera e os problemas não espera. Acelera, não desespera, mas cê é do las. Vale mais do que nós essa merda. Por isso eu tô com o bolso cheio de nota. Virei alvo de inveja e de fofoca. Calça curta sempre na minha bota, mas sem nome na lista fica na porta. Mas que é o X do problema, chega pra bagunçar a cena. Frente do esquema, cara de quem não quer nada além de viver a vida que leva. Na boca delas é o tema, vida pouca, mó dilema. Minha revolta é com o sistema, que pra nós nunca deu nada e tá sempre esperando uma queda. Mano, não cai não, se cair não passa do chão. Tipo na contramão, farol alto e plena visão. Serão fino nos alemão, fé em Deus é o que mantém os irmão. Por isso que eu agradeço até as pedras no caminho. Sabedoria é a chave pra continuar progredindo. Muito respeito e humildade, o resto deixa com o destino. Enquanto eu gasto meu dinheiro, deixo minha família sorrindo. Mas te prometo esse mundo, olha só, eu não tô brincando. Tô trabalhando muito pra realizar todos os seus sonhos. Já te vi chorar demais e hoje isso não tá nos meus planos. O plano é casar beira-mar e uma nave do ano, é. Por isso que eu agradeço até as pedras no caminho. Sabedoria é a chave pra continuar progredindo. Muito respeito e humildade, o resto deixa com o destino. Enquanto eu gasto meu dinheiro, deixo minha família sorrindo.